Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz Quilombo do Futuro, um disco do produtor Magabô. Esse disco faz parte da série Baixe Legal, aquele em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados pela internet. Começamos com a faixa Eu Vim de Longe, com a participação de Rosângela Macedo. A música é de Magabô e a letra da própria Rosângela. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravei meu pai bendito que eu nunca ando sozinho. Eu vim de longe, vim na beira do caminho. Saravá papai bendito que eu não posso andar sozinho. E lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e lá, lá e lá e oi. A série Baixe Legal é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Fala aí, Daniel. Olá, o americano radicado no Brasil, Magabô, nos traz com Quilombo do Futuro, um disco muito original, experimentando música eletrônica e ritmos afro-brasileiros. O disco já estourou na internet, chegando ao disco brasileiro mais vendido pelo iTunes, mesmo sendo gratuito seu download na internet. Em cada faixa, o produtor traz a participação especial de um cantor, que também compõe a letra. Entre essas participações, as especialíssimas de Benegão, Speed Freaks, Biguli, Funkeiro, Marcelo Yuca, entre muitos outros. Este último participa da música que ouviremos agora, No Balanço da Canoa, que ainda conta com Rosângela Macedo nos vocais. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando, é no balanço da canoa que eu vou peneirar. É no balanço da canoa que eu tô peneirando, é no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quero ver quem brinca no meu arraiá. Que eu quero ver quem vem, eu quero ver chegar. Quem vai levantar poeira no meu arraiá. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Maria vai atravessar o rio, pega na mão de Zé pra não escorregar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. É no balanço da canoa que eu vou peneirar. Que é no balanço da canoa que eu tô peneirando. Todas as músicas, exceto letras, foram compostas, produzidas e mixadas pelo próprio Magabô no estúdio Comando Digital no Rio de Janeiro. A percussão em todas as faixas ficou por conta de João Hermeto e os coros por conta das sambadeiras do Reconca Rio. Destaque para a guitarra baiana de Robertinho Barreto, que gravou duas faixas nesse disco, uma delas que ouviremos agora, Chororô, que ainda conta com a participação de Russo Passapusso nos vocais. Quando a semente enraizou, a chuva no céu chorou. E agora fiquem com um trecho de Galope, mais uma composição de Magabô, com participação de Robertinho Barreto. Música. disco do dia traz Quilombo do Futuro, de Magabô, lançado pelo selo inovador Post World Industries. O disco pode ser baixado gratuitamente através do Facebook do artista de uma forma inovadora. A cada faixa baixada, o usuário curte o artista. O endereço é www.facebook.com/magabodj ou magabodj. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e comunique suas sugestões, comentários e pedidos e, por que não, elogios, se os achar merecidos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje tivemos a participação de Daniel Roviriego. Até segunda-feira com mais um Disco do Dia.